Amém, vamos continuar aqui. O discipulado segundo Jesus também. Em João 8,31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aqui, porém, Jesus fala da maneira que nós andamos neste mundo, permanecendo na palavra de Deus, isto é, a diretriz da nossa vida, a diretriz de um discípulo é em cima da palavra de Deus. A sua vida tem que ser firmada na palavra de Deus. Tudo que nós fizermos aqui neste lugar e fazemos, graças a Deus, é firmado na palavra de Deus. Todo o ensino, toda a prática de vida, tudo aquilo que você pode ou não fazer, quem baliza é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Quantos creem que a palavra de Deus é luz para o seu caminho? Se alguma coisa na sua vida está em trevas, só é trazer a palavra de Deus, aleluia. Por isso que aquela mulher, quando ela perde a dracma, que nós chamamos de dracma perdida, a primeira coisa que ela faz, e eu já ministrei isso para os irmãos, ela acende a candeia, ela acende a luz. Por quê? Isso quer dizer, traz a palavra de Deus. Tudo que possa estar perdido ou arruinado na nossa vida é transformado através da luz de Deus, que é a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Três coisas sobre a palavra de Deus. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Aqui mesmo nesse texto de João 8:47 diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e dá ouvido a Deus. Quando uma pessoa não dá ouvido à palavra de Deus, isto é, sabe que Deus falou isso e faz outras coisas, você está dizendo, eu não quero ser de Deus. Cuidado, irmãos, você tem que ter amor em ouvir a palavra de Deus com interesse, em ter os seus ouvidos abertos, em querer saber o que Deus quer para a sua vida, de uma maneira bem prática, em todas as coisas, conhecer praticamente a vontade de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus, aleluia, tem que ser um desejo do nosso coração, um desejo, eu quero ouvir a palavra de Deus em todo tempo, em toda hora, eu vou te dizer, e Deus está falando, e Deus vai falar. Quando você abre a sua vida, seu coração para Deus, pode acreditar que Deus vai falar. Sócio estava me contando de um irmão aqui da congregação que pediu para Deus falar e Deus falou. Se você tem uma área da sua vida que você está confuso, precisa de uma direção, peça para Deus falar, Deus vai te falar hoje, eu profetizo isso em nome de Jesus, Deus vai te falar no teu coração, Deus vai te falar através de uma pessoa, Deus vai te falar através da natureza, você vai encontrar algo escrito, Deus vai te falar através do pastor que está pregando, Deus vai te falar, Deus vai te falar, e Deus vai te falar, portanto, abra o teu ouvido, porque Deus tem para te falar. Pode crer nisso, meu amado. Deus vai te falar. Ouve. Ouve a palavra de Deus. Em João 8,51 diz um outro ponto. Não só ouve. Em verdade vos digo. Se alguém guarda, você ouve a palavra de Deus e guarda. Deus vai te falar, guarde o que Deus te falou. Como você guarda? Você escreve, você grava, quando Deus te fala alguma coisa, você tem aqui, os irmãos gravam o CD, você pega o CD, vou guardar essa palavra, vou ouvir durante a semana de novo, para guardar mais e mais, você lê, você registra, você tem interesse, você valoriza, guardar quer dizer valorizar, valorizar a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus. Por isso, lá no Antigo Testamento dizia, escreva onde todo mundo pode ouvir, pode ver esta palavra, escreva na testa que diz, né? Exatamente, e escreva no dorso da mão, escreverá na sua mão, eu sou do Senhor, coloque no dorso das portas. Lá em casa eu coloco a palavra de Deus em lugares chave, já vi que a Dani faz a mesma coisa, né? Para as crianças estarem vendo a palavra de Deus. Quando tem uma promessa de Deus, eu ponho no espelho do nosso quarto. Na hora que eu deito no travesseiro, vejo a palavra de Deus. Escrevo com caneta no meu computador. Esses dias eu dei o computador para a escola e foi com toda... com tudo que Deus falava, que eu escrevo com uma caneta que não dá para apagar mais na tela do computador em cima. Quando eu chego no escritório da escola, está lá tudo que Deus me falou. Naquele ano eu fui escrevendo no computador, para toda vez que eu abro na tela do computador, está ali escrito. Que eu guardo. Eu quero guardar a palavra de Deus. Na Bíblia eu vou escrevendo. Minha Bíblia é toda anotada, tudo por tudo quanto é lado. Os cadernos, na minha mochila tem um caderno, e eu pego e tem folha de tudo quanto é jeito que Deus me fala. Eu pego o primeiro papelzinho, passagem aérea, escrevo atrás o que Deus falou e jogo na mochila. Um dia pego, quando a dona Sueli vem limpar minha mochila, eu disse, cuida com os meus papéis, que tem coisa que Deus me falou e eu não quero perder. Eu quero guardar. Os meus cânticos são palavras que Deus fala para o meu coração, que viram cânticos. Porque, sabe por quê? Porque eu guardo. Meu celular tem um gravadorzinho ali, fica cheio de música. Ele grava junto com a imagem, então fica imagem de não sei o quê, do sapato, mas a música está ali guardada. Guarde a palavra de Deus, meu irmão. Guarde o que Deus te fala. Nós ensinamos os discípulos em Porto Alegre, sempre, quando o pastor se levanta, até as crianças, a Aurorinha leva a agendinha dela, né? E volta e meia eu pego a agendinha dela, está ali escrito uma palavra, outra, tio Tom, as palavras do retiro, ela tem a obrigação de escrever alguma coisa que Deus lhe falou e guardar na sua agenda e escrever. Lá nós fomos ensinados no retiro, todo mundo, quando o pastor se levanta para falar, ele não tem o olho de ninguém, todo mundo começa a anotar, porque nós queremos guardar, irmãos. Ouve e guarda. E terceiro, Mateus 7:24, Jesus disse que você não só ouve e guarda, mas você, todos aqueles, pois que ouve as minhas palavras e as pratica. E bênção, aleluia. Você ouve e guarda para o quê? Para praticar. Você pratica aquilo que você sabe. As nossas ações são de acordo com aquilo que nós temos, com aquilo que nós guardamos. Então, quando vem uma aprovação, quando vem alguma coisa contra você, você sabe o que fazer. Por quê? Porque a palavra está lá dentro. Quando vem uma tentação, faço ou não faço isso? Não, a palavra de Deus diz isso, não posso fazer. Não, não precisa ligar para o pastor, não. A palavra começa a ser guardada na sua mente e você sabe exatamente como agir, como louvar, como adorar, como orar, porque a palavra está dentro do seu coração. O que que a palavra de Deus gera? Gera as nossas reações. O que é a prática da palavra? É a nossa reação à palavra de Deus. A prática da palavra de Deus é quando a nossa vida começa a reagir de acordo com a palavra de Deus, agir e reagir de acordo com a palavra de Deus. As suas ações, seus passos, suas palavras reagem de acordo com a palavra de Deus guardada dentro do seu coração. Por isso você ouve, guarda e pratica. Isto é permanecer. O discípulo de Jesus permanece ouvindo, guardando e praticando. Aleluia!